Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. A Diocese da Guarda preparou para os próximos 4 anos um plano pastoral que visa aprofundar os documentos do Concílio Vaticano II com o tema Que Igreja Somos? Que Igreja Queremos Ser? Há quem afirme que precisamos de um novo concílio. Ao longo deste programa, vamos procurar saber se precisamos de um novo concílio ou de ler e refletir os documentos do Vaticano II. Para isso, temos connosco o coordenador responsável por este plano pastoral, o Sr. Cónego Joaquim, que nos vai falar desse plano. Procuraremos saber por que surgem os concílios, falaremos dos leigos, da submissão e vocação, dos ministérios não ordenados, da dignidade do trabalho e da sua dimensão natural e sobrenatural, da hierarquia e da Igreja e de quem é a Igreja, as paredes ou as pessoas. Sr. Cónego Joaquim, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Uma saudação especial para os nossos ouvintes e hoje, de modo particular, para os nossos imigrantes, dado que vamos conversar de uma diocese com muita imigração. E nesta primeira questão, não vamos ainda falar do plano pastoral, porque antes eu queria que dá-lo a conhecer aos nossos ouvintes. Por isso, vou falar com o Sr. Cónego Joaquim, portanto, de algo que possa, neste diálogo, ficar a dar a conhecer, portanto, aos nossos ouvintes quem é o meu convidado de hoje. O Sr. Cónego Joaquim é responsável pela pastoral da Diocese da Guarda, responsável pela pastoral da família. A família deve ser a grande responsável pela ajuda na descoberta e no acompanhamento das vocações. Na maioria dos casos não é assim que a família pensa e muitas das vocações são ajudadas a despertar pelo parco ou por outra pessoa. É dessa vocação que vamos falar. Deus toca-nos de formas tão simples, tão variadas e a cada um de forma diferente. E agora eu vou perguntar aqui ao meu convidado, ao Sr. Cónego Joaquim, como é que descobriu e quando a sua vocação para o sacerdócio. Muito bom dia. Um cumprimento ao Sr. Armando, que teve a gentileza de me convidar para esta conversa. Um cumprimento também e um bom dia para todos aqueles que estão a ouvir-nos através desta rádio. Particularmente, uma saudação particular para os nossos imigrantes que em terras longínquas procuram meios de subsistência para a sua vida, para a sua família. Um bom dia para todos. De facto, a questão da vocação é sempre uma questão, como é dizer, um pouco difícil de explicar como é que ela surge, como é que se ouviu o chamamento, como é que despertou em nós esta vontade de servir a Igreja e de servir a humanidade. Às vezes não sabemos respostas diretas e cabais. Naturalmente, Deus não nos fez nenhum telefonema, era bem melhor, era bem mais simples. Nem houve assim uma conversa direta entre Deus e nós. Os nossos próprios ouvintes podem dizer, mas como é que de facto Deus fala àquela pessoa para ter vocação para sacerdócio ou para ter vocação para outra coisa? Mas realmente é assim, quer dizer, a verdade é que nós somos tocados. Eu estou a pensar que, e agora desculpa interrompê-lo, mas pronto, isto é uma conversa, e eu estou a pensar, há poucos dias eu li um livro de Santa Teresa do Menino Jesus e achava interessante porque ela não se sentia bem. Ela sentia que devia para um convento, sentia que devia para um convento de carmelitas. Ela era jovem, muito jovem, mas sentia-se inquieta. E sentindo-se inquieta, o que é que ela fez? Aquilo, se calhar, muitos dos nossos ouvintes sabem, porque certamente já leram esse livro. Ela foi falar com o parco e disse-lhe, eu tenho vontade de ir para um convento. E tinha até vontade de ir para o convento das Carmelitas. É claro que o parco achou ainda muito novo e disse, lá lhe deu a volta da forma que passo o termo, mas da forma que ela entendeu, porque ela era muito nova, mas ela não desarmou. Logo teve uma oportunidade, ela falou com o bispo. Pronto, e o bispo também não abriu. E mais tarde, ela aproveitou uma viagem que fizeram a Roma e falou nisso ao Papa. Portanto, aquela Santa Teresa, esta grande santa, portanto, sentia-se inquieta. Isto é um pouco, foi um pouco que aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá, que eu também li em tempos a vida de Madre Teresa de Calcutá. E ela, portanto, falava com a mãe, sentia-se inquieta. Mas desculpa lá, eu interrompi. É um pouquinho essa inquietação que pode fazer despertar em nós a vocação. Concretamente, no meu caso, a minha vocação penso que teve a sua origem naquilo que era a vida das nossas comunidades aqui há alguns anos atrás. Eu tenho 56 anos, portanto, há 50 anos atrás, a vida das nossas comunidades era um pouquinho diferente daquilo que é hoje. As nossas comunidades, sobretudo as nossas comunidades rurais, eram constituídas por gente muito crente e muito praticante. E a nossa relação, desde pequeninos, com a Igreja era naturalmente muito forte. Eu penso que teve aí um pouquinho a origem da minha vocação. Nesta relação de proximidade entre a minha família e a maior parte das nossas famílias e depois a própria Igreja, e a começar pelo seu parco. E penso que teve uma grande importância, uma grande influência na minha vida o testemunho do meu parco. Um sacerdote que já faleceu, naturalmente, foi há 50 anos atrás, ele já tinha alguma idade quando eu era assim criança, quando eu era pequenito, mas eu olhava sempre o pároco da minha aldeia. Eu sou do Paúl, no concelho da Covilhã, na altura era o padre José Santiago, o nosso pároco, e olhava sempre como modelo de homem crente e de um homem bom, e que eu tinha como modelo. E, portanto, havia ali aquela figura do pároco que para mim teve muita, muita importância. E depois todo o acolhimento que a minha família fez deste despertar da vocação. Claro que nós, aos 7 anos, 8 anos, quando andávamos na escola primária, digamos assim, e surgiu este desejo, esta vocação, nós não sabíamos bem o que era ser espado, não é? Vais aprendendo depois, vais descobrindo depois. E além disso, havia tão bem na nossa paróquia, lá no Paúl, uma tradição muito grande, muitos jovens idos irem para o seminário. Havia um senhor padre, na altura, o Paúl tinha 6, 7 padres originários de lá, e um deles era o vice-reitor do seminário de Vila Viçosa. Foi onde iam muitos dos rapazitos lá do Paúl. E curiosamente, quando a minha mãe falou com o senhor prior desta minha vontade de ir para o seminário também, eu tinha rapazitos na altura, havia mais garotos que eram sobrinhos desse padre Adriano, e que andávamos entusiasmados em ir todos para Vila Viçosa. Minha mãe foi Alentejo. E minha mãe foi falar com o senhor prior e comigo também, e diz o senhor prior, e penso que fez bem, disse à minha mãe: olha, prazer, se calhar é melhor o teu garoto ir ali para o fundão. É aqui mais pertinho, ficas quase com ele em casa, podes ir vê-lo de vez em quando. O fundão ficava a 20 km do Paúl, pouco mais ou menos, e pronto, olha, entrei assim para o seminário do fundão, pela indicação do senhor prior da minha terra, e depois fiz o percurso normal de seminário. Seminário menor, depois seminário maior. E depois fomos ordenados em 82. Há pouco dizia, pronto, a gente naquela idade não sabe bem o que é a vocação. E isso é normalíssimo. Eu recordo-me, e volto a falar de Madre Teresa de Calcutá, tanto isto num livro que eu li há anos, e que quando a mãe, portanto, ela, como há pouco eu dizia, ela não parava, ela queria que a mãe a levasse a um convento. E a mãe, portanto, um determinado dia levou a um convento, e lá o sacerdote falou com ela, e naquela conversa, naquele diálogo que teve com a Madre Teresa, o sacerdote disse: parece que temos vocação. E ela, mas aquilo aí ela não lhe disse nada. Que ela disse, ah, mas e o que é uma vocação? E ele deu-lhe mais ou menos esta explicação, assim, uma coisa muito simples. Olha, quando a gente pensa numa coisa e se sente bem a pensar nela, e pensa muitas vezes, isso é a vocação. Portanto, a vocação é de facto quando a gente sente esse desejo, não é? É um desejo, e é nesse desejo que se sente realizado, até sem saber realmente que isso é a vocação. O Sr. Cónigo há pouco falava também, na família, pois a família tem de facto, é extremamente importante. No caso do senhor, portanto, acabou de dizer, portanto, que a família ajudou, não é? E acho que é extremamente importante que a família ajude, porque se a família não ajuda... É de fundamental importância. Na descoberta desta vocação e até na descoberta de todos os sentidos da vida, não é? Que nós não podemos esquecer, e hoje há muita gente que parece esquecer, o papel importante que a família tem como suporte de vida e como apoio de vida para o nosso crescimento e para nos tornarmos gente. Sem o apoio da família, sem este suporte, sem este respaldar da família, sem saber que podemos estar encostados tranquilamente e que não nos faltará este apoio, às vezes é muito difícil nós encontrarmos equilíbrios depois na vida. Equilíbrio em todos os sentidos, na vocação, naquilo que é o nosso tipo de pessoa que queremos ser, no estilo de pessoa que queremos ser. É muito difícil sem este respaldar da família. Aliás, há pouco falava, portanto, uma situação que foi há 50 anos e que a família, nessa altura, era mais piedosa do que é hoje. Hoje é mais difícil, creio que é mais difícil. Primeiro, porque as famílias têm poucos filhos, não é? E então, dar um filho para padre, vai-te embora, nem pensas numa coisa dessas, não é? Sim. Portanto, há menos filhos, portanto, há menos possibilidade. Por outro lado, a família hoje está mais afastada de Deus do que antigamente e isso é mais complicado. Agora, o que parece muito, Sr. Cónigo Joaquim, o que aparece são vocações já mais tardias. Hoje aparecem, a pessoa está-se a formar, está quase formado ou acaba de se formar. Eu ainda há poucos dias, alguém me contava que um rapaz que era engenheiro e que, pronto, vendo as dificuldades que até havia por aqui, ele emigrou, já não sei para que país é que foi. E passado algum tempo de lá estar, ele escreveu à família e disse, olha, eu vou para o seminário. Portanto, isto acontece já com muita frequência. Essas vocações tardias, será que são mais perseverantes? Eu não sei se... se podemos chamar-lhe assim vocações tardias. Há aqui um pormenor que eu queria referir ainda a respeito daquilo que dizíamos há pouco da vocação. A vocação não é feita assim num instante, pronto, foi agora que eu descobri, ou foi agora que eu fui chamado. Esta questão da vocação é algo que nos acompanha sempre ao longo da vida. E eu, apesar de já ser padre há 30 anos, 30 e pouquitos anos, eu não deixo de pensar diariamente nesta vocação, ainda que não pense, digamos assim, formalmente, diariamente, mas a vocação está sempre presente na nossa vida e o chamamento está sempre presente na nossa vida. E aquilo que nós fomos, aquela vontade que nós fomos sentindo desde pequeninos, é importante e é necessário que nos acompanhe. Depois, esta vontade de servir e, portanto, nos dedicarmos assim ao serviço da Igreja, ao serviço da humanidade, sempre para a glória de Deus, pode ter muitas nuances e pode ter também percursos muito diversos. E hoje, naturalmente, que surgirá em estados de vida mais adultos e às vezes até com vidas já definidas, com profissões já assumidas, e acontece com mais frequência. Por um lado, não acontece a idades tão novas como antigamente, porque a vida é muito diferente. As nossas famílias são muito diferentes. Não quer dizer que são mais piedosas ou menos piedosas, ou que são melhores ou que são piores. Hoje a família é diferente. E nós temos que encarar a realidade como ela é e temos que assumir que estas diferenças nas nossas famílias têm também outros valores que foram surgindo

se dela quiseres fazer parte. Lá-ra-ra, lá-ra-ra. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da radiobonova.com ou domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Cónigo Joaquim, coordenador responsável pelo plano pastoral da Diocese da Guarda para os próximos 4 anos. A Diocese da Guarda preparou para os próximos 4 anos um plano pastoral que visa aprofundar os documentos do Concílio Vaticano II, que ocorreu há cerca de 50 anos e que tem como tema este plano pastoral, que igreja somos, que igreja queremos ser. Vamos saber como vai funcionar este plano pastoral e do que consta, porque surgem os concílios, se precisamos de um novo ou de refletir sobre os documentos do anterior, dado que muitos dizem que precisamos de um novo concílio. Falaremos dos leigos, da sua missão e vocação, dos ministérios não ordenados, da dignidade do trabalho e da sua dimensão natural e sobrenatural, da hierarquia e da Igreja, e de quem é a Igreja, as paredes do templo ou as pessoas. Neste momento, ainda não entramos propriamente no plano pastoral, temos estado aqui à conversa com o Sr. Cónigo Joaquim acerca de ele próprio, isto é, no sentido de o dar a conhecer aos nossos ouvintes. Vamos ainda conversar mais um pouquinho acerca deste assunto com que iniciámos, que era a vocação. O Sr. Cónigo Joaquim dizia pouco acerca da vocação, que é uma coisa que eu acompanha esta vontade de servir. Eu tenho aqui uma frase do anterior Papa, o Bento XVI, que dizia, e eu vou citar: o dia da minha ordenação foi o mais importante da minha vida. Descobri que o que o sacerdote significa para as pessoas. Havia muita gente que eu não conhecia, mas eu via naquelas pessoas a esperança que depositavam não em mim, mas naquele sacerdote e na sua relação pela força do sacramento que tinha acabado de receber. Isto é muito bonito. Concorda? Concordo, em absoluto. Não há dúvida nenhuma. Continua a sentir que a vocação foi a coisa melhor, este caminho para o sacerdócio foi melhor, ou que se estivesse enverdado por uma outra atividade teria sido melhor? Não, eu sinto-me felicíssimo com isto. Com o caminho que segui, e esta felicidade que encontramos no serviço aos outros é um pouquinho aquilo que o Papa diz aí. Quer dizer, as pessoas esperam do sacerdote algo de muito importante. Esperam do sacerdote esta presença, digamos assim, do divino, de Deus na vida, com plenitude de todo o bem, de segurança, de esperança, de confiança. E a mim parece-me que esta é a nossa grande missão. A missão do padre não é fazer coisas. Às vezes nós confundimos um pouquinho a nossa vocação depois com aquilo que fazemos, ou a missão com aquilo que fazemos. Há de facto coisas que nós temos que fazer, sei lá, presidir a Eucaristia, celebrar sacramentos, mas a vida do padre, só assim, não penso que não seria uma vida feliz, não é? Porque isso qualquer, enfim, podias fazer de muitas maneiras. Agora, o padre há de ser, sobretudo, como diz aí, como dizia aí essa, como citou aí o Papa Bento XVI, a vida do padre há de ser este toque de Deus na vida das pessoas. E quando a nossa vida for assim, e puder ser, este toque de Deus na vida das pessoas, então aí é a fonte da felicidade. Da felicidade, do bem-estar, de alguma realização pessoal até, de sabermos que somos... que somos instrumentos. Eu não gosto muito da palavra instrumento porque é assim muito material, mas que somos este espaço, digamos, este espaço humano de relação entre Deus e as pessoas. No fundo, continuamos um pouco a missão de Jesus, a missão de Cristo, não é? Vou pegar exatamente nessas palavras que acabou de referir. As pessoas esperam do sacerdote, e é bom de facto esperar isso. E vou-lhe pedir, vamos comentar a vocação do atual Papa, do Papa Francisco. De facto, é extraordinário. É extraordinário. Porque ele diz, ele era estudante. Nesse dia tinha uma festa. E ele, como os outros colegas estudantes, decidiu ir a essa festa. Mas antes de ir à festa, ele sente-se impelido a entrar numa igreja. Impressionante isto. Portanto, Deus toca-nos. Isto é porque Deus nunca nos larga. Deus está sempre próximo de nós e vai-nos falando. E vai-nos falando se nós tivermos, se nós o quisermos escutar. E certamente que Deus falou na altura ao Papa Francisco. E ele, impelido por isso, antes de ir à festa, entra na igreja. E o quem é que encontra? Encontra um sacerdote. Sente-se impelido a confessar-se. E quando sai da igreja, ele diz, apesar de não ter nada a ver com sacerdotes, ele diz, eu quero ser padre. Impressionante. Portanto, é, de facto. É uma coisa extraordinária, não é? Portanto, são os chamamentos, daqui a pouco falamos, Deus chama, isso não chama quando somos pequenos, se Ele quiser chamar-nos, chamará quando formos grandes, quando formos maiores, às vezes já com vidas decididas e tudo. Esse chamamento de Deus é, de facto, impressionante. Há pouco o João Cónigo Joaquim dizia também o seguinte, que esta vida da vocação, quando bem vivida, que é uma felicidade. E eu penso muitas vezes nisto. É pena, pronto, que muitas vezes as pessoas não descubram esta felicidade. Quantas vezes, eu penso, quantas vezes as pessoas... E não quero com isto melindrar quem quer que seja. Mas quando às vezes vejo divórcios, eu penso, será que aquele rapaz, será que aquela rapariga tinha vocação para o casamento? Será que não estão num lugar trocado? Será que eles tivessem seguido, se a vocação deles era de facto para o sacerdócio, ou até para a freira, portanto, e se eles trocaram pelo casamento, aquilo não vai bater certo. Digam o que quiserem, porque nós sentimos realizados, sentimos-nos felizes exatamente quando vamos pela vocação, que pode ser o casamento, que se tiver que ser o casamento, que não seja para padre, porque cada um deve seguir o seu caminho. Agora devíamos, era, se calhar, fazer silêncios, procurar saber o que é que Deus de facto quer de nós, se realmente é a vocação para esta parte ou se para aquela, porque do contrário pode ser uma desgraça. Mas continua, faz favor. Eu penso que tem muitíssima razão. Essa a questão da vocação para o sacerdócio, para a vida religiosa, não deveria ser muito diferente da vocação para o matrimónio, por uma razão. É que a raiz é a mesma. A raiz é Cristo, não é? E, portanto, quando eu procuro viver, e por isso há pouco eu dizia que, de facto, as nossas famílias deveriam ser o respaldar de toda esta escolha de vida. Eu penso que era importantíssimo que as nossas famílias e que a gente mais nova ouvisse isto. Ouvisse que eu queria transmitir e que eu queria dizer. Portanto, a grande raiz de toda a vocação é Cristo. Ele é o grande modelo. É Ele que queremos seguir. Depois, se é para a vida sacerdotal, se é para a vida religiosa, se é para a vida matrimonial, bom, isto depois, cada um é que vai sentir qual é a sua vocação. Agora, que o chamamento é para todos, é. Porque nós tínhamos que estar aqui a dizer assim, Deus discrimina uns em favor de outros, não é? Porque chamou esses papados, ou aquela para freira, ou assim, até os outros. Somos todos chamados a servir. E pronto, a grande questão está aqui. Se todos somos chamados a servir, como é que eu quero ou não ouvir este chamamento? Eu acredito e aceito que muitos dos nossos jovens que se casam-se porque pronto, chegou a idade de se casar, e não constituem a sua família, não como uma escolha e uma decisão livre que eles próprios sentiram que deveriam fazer. E muitas vezes, como a família, ou o casamento, digamos assim, não é vivido como uma vocação e, portanto, também como uma missão, porque quando Deus nos chama é sempre para uma missão, e a missão da família é fundamental nos nossos tempos, como sempre foi, desde o início, desde o princípio, não é? Desde o princípio, não podemos esquecer que a relação de conjugalidade da origem a uma família é a grande imagem de Deus. Não é? A grande imagem de Deus é a relação da conjugalidade entre um homem e uma mulher, e Deus criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, e criou-os homem e mulher. Esta é a primeira e a grande vocação de todo ser humano. E nós não podemos escamoteá-la, nem podemos dizer que a vocação ao sacerdócio ou à vida religiosa é melhor ou pior. Não é. Portanto, têm todas a mesma raiz. O que era importante era que cada um de nós se descobrisse neste chamamento de Deus. E aqueles que têm vocação para o matrimónio respondessem verdadeiramente a este chamamento de Deus. Se calhar tornava-se as coisas mais simples para muitas famílias, para muitos casais. E os nossos jovens que se preparam para o matrimónio, os nossos adolescentes que estão em catequese, haviam de começar a ouvir também estas coisas. Havíamos de começar todos a ouvir o seguinte: Deus ama-nos a todos e tem para todos nós um designio de amor. Ué, como é que eu respondo a este designio de amor, a este chamamento de amor? Depois, olha, cada um vai descobrindo. Eu fui desta maneira, o Sr. Armando foi de outra maneira, naturalmente. Os nossos ouvintes, cada um de sua maneira. Muitas vezes nós precisamos é de responder a este chamamento amando também. Amando. Toda a questão estaria aqui. As palavras de São Tomás de Cerejas, e o senhor estava a falar, e estava-me a ocorrer que João Paulo II, numa altura qualquer, disse: nós todos temos vocação para a família. Agora, depois, há como que uma segunda vocação que nos chama à perfeição. Esta frase é dele, e pronto, eu estava a ouvi-lo, estava-me a ocorrer esta parte. Portanto, não há dúvida nenhuma que é assim. Quando foi para o seminário, os seus colegas, como é que eles reagiram? Acharam bem? Aqueles colegas lá da escola, com quem andava? Porque às vezes aparecem várias versões, aparecem aqueles que apoiam, aparecem aqueles que desapoiam. Eu uma vez conversava com um colega do senhor e também já bastante tarde que ele foi para o sacerdócio. Ele andava, ele era militar, andava, agora não me recorda, mas nos pupilos do exército, uhum, ou algo semelhante, e ele já com 20 e tal anos, ele decidiu ir para ser padre, ir para sacerdote. E ele dizia o seguinte: para a minha mãe foi um desgosto enorme, porque estava a pensar que eu me ia casar, embora ela hoje reconheça que foi a coisa melhor da minha vida. Os meus colegas levaram-me para uma discoteca para ver se eu mudava de ideias. Portanto, e era neste sentido que eu perguntava. Portanto, aceitaram bem? Naquela altura, se calhar, não havia esta... pois, era diferente hoje, não é? Era um pouquinho diferente. Os rapazes que andavam comigo na escola, os nossos colegas, ainda tínhamos escolas paradas, menos de um lado, para os outros, portanto, convivíamos mais com os rapazes. Acharam normalíssimo, até porque no ano em que eu fui para o Fundão, para o Seminário do Fundão, houve mais dois outros rapazitos que foram para a Vila Viçosa. Por acaso nenhum deles depois terminou, nenhum deles foi ordenado. Mas pronto, fizeram também muitos anos ainda de seminário e tudo. Não havia assim... Não era estranho. Hoje parece-nos um pouquinho estranho. Se aparecesse um miudito nas nossas escolas, no ensino básico, a dizer que queria ir para o seminário, que queria ser padre, não faltaria risotas de muitos e apontar o dedo e não sei o quê. Naquele tempo... Era difícil. Acho que era normal. Era normal. Era normal alguns dos rapazitos que andavam nas nossas escolas, depois de terminada a instrução primária, como se dizia anteriormente, poderem entrar num seminário. Era um percurso normal. Portanto, não houve assim, digamos assim, não houve oposição ou admiração de alguém. Pensamos que era normal. Aliás, tinha um vizinho meu que, um homenzinho, já de muita idade, quase desde essa altura, quando se falou que eu iria para o Fundão, para o Seminário do Fundão, já me chamava quase mesmo Senhor Padre. Era um homem muito idoso, muito velhinho, faleceu um pouco tempo depois de eu ter entrado, mas eu acho que ele que intuiu logo que havia ali, de facto, alguma vocação. Não houve assim grande admiração dos colegas e assim. Uma pequena questão, que é mais minha do que se calhar dos que nos escutam. Portanto, acabou por ir para o Seminário do Fundão. Se tivesse eventualmente ido para Vila Viçosa, nunca seria sacerdote de Diocese da Guarda, seria sempre da Diocese da Guarda. Exatamente. É no Seminário. Ficávamos, sim, se fosse ordenado lá, ficaria encardinado, isto é, ficaria ligado àquela Diocese e, pronto, trabalharia lá. Como trabalharam, aliás, muitos sacerdotes da minha terra. Pois, aliás, em Ceia, esteve até há poucos dias como coadjutor, se é que posso utilizar o termo coadjutor, porque se calhar já nem seria bem assim, o Sr. Padre Américo, que é daqui da zona de Pinze, ou por aí assim, e ele de facto também foi para o Alentejo, se calhar foi nessa onda que iam para Vila e Viçosa, possivelmente. É, porque na primeira... Na primeira, segunda metade do século passado, portanto, muitos jovenzitos, muitos rapazitos da nossa diocese e rapariguitos também, foram para outras dioceses e foram para as missões, para muitas congregações, muitos mesmo. Na zona do Saboral, o Conselho de Saboral, por exemplo, deu imensos missionários, imensos padres a trabalharem nas dioceses do Algarve, nas dioceses do Alentejo, nomeadamente Évora e Beja. Muitos. Se o mundo é meu, quero guardá-lo na minha mão. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Se a terra é mãe, é de um irmão para outro irmão. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Se o sonho é meu, meu pai é sol, minha mãe é luz. E o amor também. Sou da raça que eu quiser, e tu também. Eu nasci para ser livre nesta terra, minha mãe. Sou da raça que eu quiser, e tu também. Eu nasci para ser livre nesta terra, minha mãe. O mundo é meu, quero guardá-lo na minha mão. Se a terra é mãe, é de um irmão para outro irmão. A história é longa, nunca te diz para outro. em rede através da radiobonova.com em 100.2. Peço desculpa, não é bem assim como eu estava a dizer. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Cónego Joaquim, coordenador responsável pelo Plano Pastoral da Diocese da Guarda para os próximos 4 anos. A Diocese da Guarda preparou para os próximos 4 anos um plano pastoral que visa aprofundar os documentos do Concílio Vaticano II, que ocorreu há cerca de 50 anos e que tem como tema Que Igreja Somos, Que Igreja Queremos Ser. Vamos saber como vai funcionar este plano pastoral e do que consta. Porque surgem os concílios, se precisamos de um novo, outro refletir nos documentos do anterior. Falaremos também dos leigos, da sua missão e vocação, dos ministérios não ordenados, da dignidade do trabalho e da sua dimensão natural e sobrenatural, da hierarquia e da Igreja, e de quem é a Igreja, porque muitas vezes faz muita confusão de quem é a Igreja. As paredes do templo, as pessoas, e que pessoas. Falaremos disto. Antes de entrarmos no plano pastoral diocesano da Guarda, temos estado à conversa com o Sr. Cónego Joaquim, falando um pouco dele para que os nossos ouvintes o ficassem a conhecer um pouco melhor. Acontece, porém, que nós estamos a entrar já na parte final do nosso programa e não vai dar para conversarmos acerca destes temas todos que aqui temos. Mas pronto, agendaremos depois outro domingo para conversar, se o tempo não nos... Porque tudo dá-me a impressão que não vamos ter tempo para falar disto, mas pronto, depois logo no fim vamos ver como é que devemos fazer. Sr. Cónego Joaquim, vamos conversar mais um bocadito, só mais um bocadito de si, está bem? Depois de ser ordenado, não, veio logo para Trancoso? Não. Não vim logo para Trancoso. Qual foi o percurso? Eu fui ordenado diácono em julho de 81 e fui colocado no Seminário do Fundão. No Seminário do Fundão e na Paróquia do Fundão. Estava a fazer o meu estágio pastoral nestes dois lugares, nestes dois serviços. Na Paróquia do Fundão, com o Padre Barreiros, que Deus já chamou para si, e a quem agradeço todo o auxílio que ele me prestou e todas as indicações que me foi dando, todo o auxílio que de facto me prestou. E também no Seminário do Fundão, onde era prefeito, onde era professor e fazia parte da equipe formadora. Portanto, até o verão de 82, estive assim no Seminário do Fundão e na Paróquia do Fundão. Fui ordenado sacerdote no dia 8 de abril de 82 e no verão a seguir deixo o seminário e o Sr. Bispo, o Sr. Dom António dos Santos, colocou-me como pároco no arcipestado de Pinhel, concretamente nas freguesias de Sorpires, de Pala, de Valbom, da Póvoa del Rei, também com a Regadinha, quase paróquia unida a Pala, e depois, algum tempito depois também, a Paróquia do Bugalhal. Foi aí o meu início de vida paroquial. Estive 9 anos, aí era também professor de religião e moral na escola, primeiro na escola preparatória de Pinhel, depois também na escola secundária de Pinhel, e 9 anos depois o senhor Dom António transferiu-me aqui para Trancoso. Eu, entretanto, o pároco, o padre Mário José Gomes, tinha falecido em março, e eu em setembro fui colocado aqui como pároco de Trancoso, também de Moreira de Rei, também de Valduz, que ainda hoje mantenho, juntamente com a paróquia também dos Cótimos, tendo passado já quase pela totalidade das paróquias deste arciprestado com responsabilidades, porque como também sou arcipreste aqui, às vezes quando algum sacerdote falta, a gente vai indo e vai colmatando a ausência e a falta desse sacerdote. percorri já quase todo o arciprestado de Trancoso com responsabilidade das suas várias, muitas paróquias, 30, portanto, bastantes mesmo. E o meu percurso foi mais ou menos assim. Em 95 e 96, estive também em Salamanca, na Universidade Pontifícia de Salamanca, a fazer a escola da família, a Escola de Ciências da Família. E foi o meu percurso assim. Portanto, e foi, portanto, a partir de Salamanca é que veio ocupar aquele cargo que hoje tem na Diocese, portanto, do responsável pela pastoral familiar, sim. Entretanto, nessa altura ainda era o saudoso Padre Sanches, que era secretário da pastoral familiar. Sim. Entretanto, ele faleceu e depois o Senhor Dom Manuel pediu-me que assumisse essa tarefa e temo-la assumido até agora, já há 10 anos. Sr. Cónigo Joaquim, pronto, falámos da vocação, falámos deste percurso e agora vou-lhe colocar uma outra questão que tem imediatamente a ordenação, a primeira missa. É diferente a primeira missa do que é hoje, não é? É um pouquinho... que a gente distrai-se mais naquela altura, era aquele desejo, não é? Aquela ânsia... Era um pouquinho diferente. Eu digo isto, já o deixo falar, mas eu digo isto porque em Roma, numa sacristia, diz que há um quadro, eu nunca vi, que diz o seguinte: celebra esta missa com a alegria com que celebraste a primeira. Isto é difícil, não? Quer dizer, é difícil. É difícil. Eu sinto que hoje celebro até às vezes com muito mais alegria do que quando se vê a primeira. A primeira foi com uma ansiedade tremenda, com algum receio, com algum medo que as coisas não corressem bem. E costumávamos até, hoje já não se vê muito, costumávamos ter um presbítero assistente, isto é, que preparava connosco a primeira Eucaristia e que depois estava ali ao nosso lado para que tudo corresse bem. Era costume também, nessa altura, ser esse presbítero assistente que depois fazia a homilia na nossa primeira missa. No nosso tempo era assim, foi assim que eu fiz. Eu escolhi para meu presbítero assistente o saudoso Dr. Pires, que foi o homem que impulsionou a renovação catequética e litúrgica na nossa diocese, que tinha sido meu professor no seminário, um homem que de facto eu admirava muito e que me convidei para ser o meu presbítero externo. Portanto, foi ele. Mas só para dizer que de facto essa missa era tinha assim alguma carga de ansiedade, feita com mistura de alegria, mas também com algum nervosismo à mistura. Eu pelo menos senti-o assim. Hoje, enfim, de forma muito mais tranquila. Mas o entusiasmo, de facto, eu penso que é o mesmo. Está bem, ainda bem. Isso é muito bom, porque muitas vezes, portanto, a tendência que nós temos, natural e na vida, e agora não me refiro ao senhor, refiro-me a mim, muitas vezes, quando a gente faz a mesma coisa, muitas vezes posso entrar na rotina. É esse perigo, o Curadares dizia, portanto, para elevar e para dizer a verdade, dizendo a verdade acerca deste grande mistério que era a missa, ele dizia: nem os anjos conseguem transformar os dons que o sacerdote consegue. Sim, sim. De facto, a missa é a coisa maior da nossa vida. É isso, não é? É pena que as pessoas, portanto, não vão mais vezes, que não aproveitem mais, porque penso que não há nada neste mundo, pelo menos a mim tem-me dito, e eu ouvi isto há muitos anos, que por muitas coisas que façamos na vida, e nós fazemos muitas coisas boas, mas nada é tão importante como uma única missa. Isto de facto dá para pensar, não é? Sim. Há pouquinho eu dizia aqui que a nossa vida de sacerdotes não é tanto para fazermos coisas para sei lá, o exercício da nossa função como ministros do Sagrado, mas que era sobretudo este espaço, o permitirmos às pessoas terem este espaço de comunhão com Deus. A vida do sacerdote seria fundamentalmente isto. E a Eucaristia é o grande momento deste acontecimento. Não é? em que Deus se torna presente, que de facto não há mistério maior. Não há mistério, maior na nossa vida. Portanto, é pena que de facto a gente não faça um esforço, porque nós temos inteligência e vontade, e muitas vezes a nossa vontade é... Não é bem fazer um pequeno sacrifício, mas é fazermos mesmo a nossa vontade. E a nossa vontade, muitas vezes, está um pouco em contradição com o que devíamos fazer. É pena, mas pronto, também nos estamos aqui para falar disso. O Papa disse que a fé é, por vezes, posta em dúvida por uma mentalidade que pretende pôr a ciência em oposição à fé. Quero comentar. Portanto, diz-se muitas vezes que... A Igreja, a hierarquia, o Papa, a Santa Sé, que se opõe à ciência. Como que a ciência seja algum papão em relação a Deus. Ora, quem dá a fé, dá a ciência. É assim, não é? Portanto, sim, as coisas complementam-se. Aqui não se afasta nada. O Papa João Paulo II dizia que eram a ciência e a fé que eram como que as duas asas que permitiam ao homem voar. É o complemento, não é? É. Se não virmos assim esta questão da ciência e da fé como as duas asas que permitem ao homem voar, o homem nunca voará. O homem nunca passará... Porque o desenvolvimento técnico pode ser muito. O desenvolvimento científico pode ser muito, e é o hoje. Mas depois a gente questiona-se e perguntamos assim, mas este desenvolvimento técnico, este desenvolvimento científico, até o desenvolvimento económico, apesar de todas as crises que estamos a atravessar aí, e as crises financeiras, etc. Mas, e perguntamos assim, olhamos a humanidade e dizemos assim, este desenvolvimento, esta ciência... É para todos. E chegamos à conclusão de que não é para todos. E dizem assim, então é mal. É mal não porque a ciência tenha atingido este grau de desenvolvimento, ou a técnica tenha atingido este grau de desenvolvimento. É porque não chegou ainda a todos. O papel da fé seria aqui fazer com que este progresso humano chegue a todos. A todos. E este é o grande papel da fé. É humanizar, dar sentido humano e de verdadeiro crescimento e progresso humano a todo o desenvolvimento técnico, a todo o desenvolvimento científico. E, portanto, eu penso que a fé nunca se pode opor a tudo aquilo que a ciência constrói como bem. Mas a ciência também não poderá, se é autêntica ciência, também não poderá opor-se àquilo que a fé lhe indica como um melhor bem que ela deve procurar. Ora, pois aí é que está o mal. Portanto, Deus deixou o mundo incompleto para que o homem o complete. Portanto, o desejo de Deus é que as pessoas progridam e têm-se progredido muito. Sim. O mal está é que muitas vezes a ciência, em vez de procurar o bem, procura exatamente a mentira, procura a mentira satânica. Quantas pessoas que recebem o Nobel e depois o que é que fazem? Trazem coisas contra o humano, que é ele que deve ser preservado, não é? Sim, portanto, o mal não está na ciência, o mal está no mau uso da ciência. No mau uso da ciência. E eu penso que é nesse sentido que a fé poderia ajudar os homens da ciência, os homens do saber, a progredir num caminho de verdadeiro progresso humano. Porque a salvação é isso. E, portanto, aquilo que eu dizia há pouquinho, este desenvolvimento, este progresso, tem que estar aberto a todos, tem que chegar a todos. Isto não pode ser privilégio de alguns países mais desenvolvidos, e depois dentro deste país de algumas classes mais protegidas e mais favorecidas, que sempre poderá acontecer. O grande papel da fé, quanto a mim, seria ajudar a humanidade. É o grande desafio de Deus, não é? A sermos semelhantes a Ele. Isto é, a sermos plenitude. E a fé teria aqui um grande papel a desempenhar. Ajudar a humanidade a caminhar por caminhos de progresso, por caminhos de desenvolvimento, mas que fossem para todos e que fossem humanamente válidos. Abre essa porta que direito é que tu tens de me privar desse castelo que eu construí. para te guardar de todo o mal desse universo que eu desenhei para nós, para nós. Abre essa porta, não te faças morta, diz o que é que foi, já que eu armei tudo para ti, já que eu cerquei tudo ao redor. Abre essa porta, vá por favor, que eu sou teu homem, vem, que eu sou teu homem, vem. Cala essa boca aqui. Esta conversa para mim era bastante agradável, mas a verdade é que nós não temos mais tempo para continuar. Eu vou-lhe pedir o seguinte, se daqui por duas semanas está disposto a continuarmos esta conversa, não neste sentido com que a tivemos hoje, mas, portanto, falando e logo a abrir com o plano pastoral da Diocese da Guarda. Muito bem, senhor. Muito bem, pronto. Então, obrigado e foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo, até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.